4286! Mais forte! 4286! Tá certo, eu quero ouvir! 4286! Como é que é? 4286! Quero ouvir! 4286! Mais forte, favela! 4286! É nóis aí! Três loucos com a discriminação e o preconceito não foi capaz de nem eliminar. Até alterou o pensamento, ó. Sobe pra auto-percepção de quase ser não mais potente em guerra. É o cérebro informado. É ter a visão que enxerga além da forma física. Capaz de despertar o ódio no sorriso, a covardia no aperto de mão. É nóis. Três sonhador também. Sobe com os pés no chão. Desvalorizando todo qualquer tipo de valor que um dia foi reconhecido pelo marketing estudado e caracterizado pro meu consumo. Pra me ver sangrar na porta da joalheria, o algemado no forró de uma viatura. Porque teve uma ambição além do normal? Não, simplesmente porque também acreditou que a visibilidade social tava no carro ou no tênis louco, como o sistema ensinou. É quente mesmo. Assim como vocês, eu também fui mais um que depositaria a própria vida na metralha durante a aérea. No já explosivo, só pra ver a cabeça do inimigo voando. Só que hoje não. Hoje eu trago um verso pro despertar do senso crítico, pra que o fuzil, que as munição que o Gambete trouxe um dia não ser motivo pro filho da puta hoje matar o pulso. Aqui se concretiza mais uma missão que objetiva a degradação da alienação de cada mente aqui presente. Reinaldo, Moisés, Ivan, Eric 12.